Panorama Agrícola para 19 de fevereiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Feira de lua crescente, 19 de fevereiro, no ar para você, nosso amigo ouvinte, está o Panorama Agrícola. O ouvinte deve ter observado que os ditados desta semana são todos extraídos da Bíblia. O de hoje é: morte e vida estão no poder da língua. A dica do programa de hoje sobre o pólen. No noticiário, crédito com juros zero para você investir em irrigação. Sexta de boletim do SC Rural, educação ambiental rural em São Joaquim. Amanhã, sábado, você assiste ao programa SC Agricultura no canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Dica do dia. O pólen, produto das abelhas, pode ser consumido puro, de 1 a 3 colheres pequenas por dia, em jejum, ou misturado a iogurte, mel, geleia e sucos. Faz bem para a sua saúde. É hora das notícias. A crise do milho continua a afetar produtores em Santa Catarina, em especial aqueles que investem na avicultura e na suinocultura. É preciso trazer milho do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, já que Santa Catarina não produz o necessário para o seu próprio consumo. Observe que, num estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os municípios com maior valor de produção agropecuária investiram no milho, e se situam justamente na região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Esse trabalho do Ministério da Agricultura levou em conta aqueles que plantam, além do milho, também soja, café e cana-de-açúcar. E os municípios com maior valor de produção, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os municípios que estão nesses estados, eles estão presentes também nos estados de Goiás e da Bahia. O estudo do Ministério da Agricultura diz que o produto interno bruto per capita ou por pessoa dos municípios brasileiros com maior valor de produção agropecuária cresceu 72% entre os anos de 2010 e 2013. Esse percentual é mais que o dobro do aumento de 33% do PIB por pessoa do Brasil em igual período. Em reais, o resultado da análise mostra que os municípios com maior valor da produção agropecuária têm produto interno bruto por cabeça de R$ 53 mil contra R$ 26 mil da média nacional. Por quê? Porque investe em agropecuária, em milho, soja, cana e café. Municípios situados nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. A fonte: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com dados do IBGE. No ano passado, a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca encerrou o programa Juro Zero Agricultura Piscicultura, porém continuou pagando os juros de contratos feitos até maio. O Juro Zero foi uma oportunidade importante para que os produtores rurais aqui do estado investissem em projetos de captação, armazenagem e uso da água da chuva, além de projetos para aumentar a renda e criar oportunidades no espaço rural. Foram investidos no ano passado R$ 66 milhões de reais, financiados para 2.279 produtores. O governo do estado respondeu pelo pagamento de 6 milhões de reais dos juros previstos. Com o programa, a secretaria beneficiava produtores com a subvenção de 100% dos juros previstos em relação aos contratos de investimento. Para continuar apoiando os produtores rurais que querem investir na irrigação de suas pastagens e de suas lavouras, a Secretaria lançou o programa Irrigar. Com o programa Irrigar, os produtores rurais podem contrair financiamentos de até R$ 30 mil, com 8 anos de prazo para pagar e subvenção de juros pela Secretaria da Agricultura de até 4,5% ao ano. No caso de produtores rurais enquadrados no PRONAF, a subvenção é igual ao valor dos juros, ou seja, o programa será com juros zero. Para os demais produtores, a Secretaria pagará parte dos juros. No caso da produção de leite, em áreas de pastagens irrigadas, a lotação por hectare passou de 4 para 8 vacas e o aumento de produtividade de leite foi de 25% por vaca por ano. Em um ano, a produção de leite por hectare quase dobrou. Hoje, cerca de 55 mil famílias catarinenses têm a sua renda baseada na produção de leite. Portanto, vale a pena sim investir em irrigação. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Horta com cultivo protegido em escola de São Joaquim tem apoio do SC Rural e da EPAGRE. Acompanhe na entrevista de hoje com Cristiane Lopes Couto, extensionista da EPAGRE em São Joaquim. Nós temos um trabalho forte há anos já com as escolas municipais, então normalmente a gente trabalha em torno de 3 escolas durante o ano. Então a gente vem trabalhando com eles desde a horta, educação alimentar, e aí a gente desenvolve esses projetos, né, que podem vir a ser escritos aí, né, num prêmio como este, e trabalhando sempre essas questões, né, do lixo, da reciclagem, a compostagem, né, mais relacionada à horta. Então são esses os assuntos que a gente tem abordado lá com eles. Qual é a maior necessidade do município na área rural em termos de educação ambiental? A gente tem problema sério assim, com o lixo, né? Então é uma necessidade aí, a gente sabe que não só do nosso município, mas temos esse problema, né? A gente também tem que trabalhar muito com eles a questão dos agrotóxicos, porque é um município que, né, vive basicamente da produção de maçã, então a gente procura trabalhar com eles também essas questões, né, relacionadas ao uso correto, né, não é deixar de usar, mas, né, sempre procurando, né, orientar a melhor forma possível, né, de fazer uso disso. Também a gente, né, incentiva muito, né, a questão de trabalhar com os produtos agroecológicos, né? Então a gente também tem um trabalho com isso, né, com os pais já desses alunos, e aí a gente também leva alguma coisa para a escola. O projeto que ganhou em 2015, o Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, é sobre o quê? Em 2015, eles trabalharam pequenas atitudes, grandes resultados. Então, a escola desenvolveu um trabalho, na verdade, eles abordaram um pouquinho de tudo. Então, foi trabalhado com todas as turmas da escola, né? A escola, o nome da escola é a Escola de Educação Básica Municipal Octávio Antunes de Souza. Ela fica localizada na comunidade do Bentinho. E todas as turmas participaram, de alguma forma, do projeto, né? Em todas as questões relacionadas ao meio ambiente e associada à horta que a gente tem lá com eles, né? A gente conseguiu, nesse ano, fazer o cultivo protegido, né? Temos lá uma estufa. E aí vamos, né, trabalhando, juntando o que a escola faz com o que a EPAGRE também consegue levar para eles. Cultivo protegido de hortaliças? De hortaliças, isso. E essas hortaliças são consumidas na escola? São consumidas na escola, né, tanto na merenda, no horário das 10 horas, que é o horário do recreio, né, quanto também no horário do meio-dia. Muitos alunos, os alunos lá, eles moram muito distantes da escola, né, as comunidades, elas ficam distantes. Então, alguns acabam tendo que se alimentar, né, almoçar mesmo na escola. E aí, esse alimento, né, essas hortaliças, verduras, são servidas nesse momento, né, do almoço. Cristiane, qual é o papel do SC Rural nesse processo todo? Olha, nós tivemos o apoio sempre do SC Rural lá desde a montagem, né, da estufa, foi com o apoio já do programa SC Rural. E, na verdade, a gente tem utilizado muito o SC Rural junto com as escolas, porque trabalhamos muito com oficinas nas escolas. Então, a gente fez esse ano com a escola a oficina da construção do biodecompositor, né? Então, o SC Rural está sempre presente, né? Tanto nas nossas outras atividades, como na atividade com a escola também. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural, no Panorama Agrícola, a entrevista com Cristiane Lopes Couto, extensionista da IPAGRE em São Joaquim, que abordou a temática da educação ambiental rural. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.